Local Skill fez uma prata num campeonato mundo de canoagem. O K2 Fernando Pimenta João Ribeiro sagrou-se hoje vice-campeão em 500 metros, em Poznan, na Polónia. Foi o melhor resultado em luso de sempre na modalidade e a terceira medalha portuguesa na história da competição. A dupla jovem superou assim o bronze em K4 200 metros nos Mundiais de 2009, no Canadá, e o terceiro posto de José Garcia nos 10 mil na Bulgária em 1989. Os portugueses cumpriram os 500 metros no minuto 29 segundos e 970 milésimos, ficaram a 740 milésimos da campeã Bielorrússia. Pimenta e João deixaram o bronze para a Sérvia. Numa das outras finais da manhã nos 500 metros, Teresa Portela ficou no quarto lugar a apenas 185 milésimos de segundo do bronze. O selecionador de canoagem, Richard Hope, fez hoje um balanço muito positivo do desempenho da seleção nos Mundiais da Polónia. Prometeu mais e melhor para o futuro. Em 12 tripulações, metemos 6 barcos na final e 5 na final B. Só um K1 falhou o objetivo. Ganhámos uma medalha de prata com o K2 500. Fizemos ainda 2 quartos lugares, um quinto, 2 sextos e um sétimo. Com menos azares, tínhamos conquistado mais pódios, resumiu o treinador polaco sobre a competição que terminou hoje na Polónia. Nos Jogos Olímpicos da Juventude, Miguel Fernandes conquistou o ouro na prova de teatro por equipas mistas, mais uma nota positiva na participação portuguesa em Singapura, foi na quinta-feira. A equipa de Miguel Fernandes integrava os atletas Alois Knabel, Áustria, Edster Dudas, da Hungria, e Dani Ben-Hazaron, Israel. O português foi o segundo elemento da equipa Europa 1. A portuguesa Raquel Rocha participou também na prova, integrou a equipa Europa 5, juntamente com Dendalé, da Bélgica, a espanhola Paz e a ucraniana Sirenko, terminaram no honroso décimo lugar final. Hoje, Portugal terminou a competição de ciclismo no nono lugar. Rafael Reis concluiu na segunda posição a prova de estrada. O atleta português completou os 48 km numa hora 5 minutos e 44 segundos. Foi batido ao sprint pelo belga Boris Valets, que conquistou o primeiro lugar. Recorde-se que Rafael Reis já tinha vencido a prova de contrarrelógio. Os outros dois ciclistas portugueses presentes na prova de estrada, João Leal e Rodrigo Gomes, terminaram na posição 28 e 41, respectivamente. Portugal concluiu o ciclismo assim no nono posto, com 260 pontos, numa competição ganha pela Colômbia com 154, seguida a Itália, 171, e Holanda, 191. No futebol, não está fácil o início de liga para os campeões nacionais. O Benfica voltou a perder ontem, desta vez na Choupana. O guarda-redes Bracalhem fez uma exibição muito boa, mas na baliza contrária, a história repete que Roberto Dreme, na saída aos... Luís Alberto inaugurou o marcador numa falha conjunta entre defesas e guarda-redes do Benfica. Aos 66, Orlando Sá, novamente numa jogada que Roberto poderia ter feito mais, fez o 2-0. Já esta noite, a TSF avançou que o espanhol vai ser cedido por empréstimo. O destino provável do guardião do Benfica será o mercado de Espanha. Paralelamente, os encarnados vão contratar um novo guarda-redes, isto segundo a TSF. Voltando ao jogo, já no período de compensação, uma bomba de Carlos Martins reduziu e fixou o resultado final. Esta é apenas a terceira vez na história do Campeonato Nacional que o Benfica perde 2 jogos nas 2 primeiras jornadas. É o pior arranque da Águia nos últimos 58 anos. Além disso, os encarnados contam já com tantas derrotas esta época como em toda a Liga no ano passado, 2. Hoje o Sporting ganhou por 1-0 ao Marítimo em Alvalade, numa partida fraca dos dois lados. O gol dos Leões surgiu já na reta final. Matias Fernandes marcou numa grande penalidade. O jogo foi marcado ainda pela lesão de João Pereira. O Sporting sofreu uma joelhada violenta de Rui Patrício na cara e acabou mesmo por perder momentaneamente os sentidos no final da primeira parte. O português foi transportado para um hospital em Lisboa para a realização de exames, mas já estava consciente à data em que abandonou o estádio José Alvalade. Segundo as últimas informações, João Pereira sofreu um traumatismo craniano, mas estará fora de perigo. Também hoje, o Porto bateu no Dragão o Beira-Mar por 3-0. 2 golos de Falcão e outro de Belucci. Uma partida também marcada por outro traumatismo ucraniano, desta vez em Ucra. Ontem, vitória de Setúbal e Sporting de Braga não foram além de um nulo no Bonfim. Diego, guarda-redes vitoriano, foi dos melhores em campo e negou por 3 vezes o gol aos bracarenses, onde Domingos Paciência fez algumas poupanças devido à Liga dos Campeões. Resultados dos jogos realizados até agora, nesta segunda jornada. Sexta-feira, Académica 1, Olhanense 1. Ontem, Vitória de Setúbal 0, Sporting Braga 0 e Nacional 2, Benfica 1. Hoje, Portimonense 0, Naval 1 de Maio 1, Sporting 1, Marítimo 0, União de Leiria 0, Passos Ferreira 0 e Porto 3, Beira-Mar 0. Amanhã jogam Vitória, Guimarães e Rio Ave às 8:15 da noite. Na classificação, Porto e Nacional lideram a tabela, são os únicos que têm 2 vitórias em 2 jogos, portanto 6 pontos. Braga, Académica, Passos Ferreira e Vitória de Setúbal têm 4, seguido por Naval 1 de Maio e Sporting, contam com 3 pontos. Apurados para a segunda fase da Taça da Liga. Fátima, Gil Vicente, Penafiel, Arouca, Olhanense, Estoril, Leixões e Desportivo das Aves são as equipas que seguem em frente na prova. Vamos ao quadro completo da jornada, uma jornada desta fase. Dada hoje, no grupo A, Feirense e Moreirense empataram a 0. Por isso, mesmo com a derrota em Fátima por 1-0, o Gil Vicente seguiu Fátima e a equipa de Barcelos. No grupo B, Belenense e Arouca empataram uma bola. O Penafiel ganhou ao Friamunde. Com a derrota do Friamunde, o Arouca conseguiu seguir em frente atrás do Penafiel. Grupo C, Oliveirense 0, Estoril Praia 1 e Santa Clara 0, Varzim 0. Estas duas equipas ficaram pelo caminho. Seguiram em frente ao Oliveirense e Estoril. Por fim, no grupo D, o Desportivo das Aves empatou na Trofa a uma bola o suficiente para ficar no segundo lugar e seguir também em frente. Em Espanha, o Barcelona conquistou a Supertaça. Depois da derrota por 3-1 na primeira mão em casa de Sevilha na semana passada, a equipa de Pep Guardiola fez a reviravolta ontem e guardou o troféu no Camp Nou com um esclarecedor 4-0. Messi foi a estrela do jogo, apontou um hat-trick que deitou por terra as aspirações sevilhanas, mas foi Conco, lateral dos andaluzes, a complicar as contas com um autogol a abrir o marcador. A Supertaça italiana foi um jogo de emoções fortes, no qual o Inter derrotou a Roma por 3-1. Os homens da capital entraram mais fortes. John Arriz marcou aos 21 minutos. Ainda na primeira parte, Pandev empatou a partida aos 42. No segundo tempo, Samuel Eto'o avisou aos 70 e 80 minutos e garantiu o triunfo para o Inter. Em Inglaterra, segundo jogo, segunda goleada por 6-0 para o Chelsea, agora contra o Wigan. O adversário até teve mais bola, mais remates, viu um gol ser anulado, mas acabou por ir buscar a bola ao fundo das redes por 6 ocasiões. Os gols do Chelsea foram marcados por Florent Malouda, que abriu, Nicolas Anelka, Salomon Kalou bizaram e Ossie Benayoun, ex-Liverpool, também marcou. Além deste 6-0 do Chelsea, que com esta vitória soma 6 pontos e 12 golos marcados, e está já na liderança isolada da Premier League. Além desta goleada, também Arsenal e Newcastle ganharam por 6-0. Ontem, os homens de Londres bateram Blackpool. Hoje, o Newcastle ganhou o Aston Villa, também por 6-0. O Manchester United teve hoje um jogo com final emocionante. Quando Fulham e Manchester estavam empatados a uma bola, Angelan marcou um gol na própria baliza aos 84 minutos. Apenas 3 minutos depois, Nani podia ter feito o 3-1, mas o português falhou uma grande penalidade. Pouco depois, ao minuto 90, o mesmo Angelan fez o 2-2 final, agora na baliza correta. Igualdade final em Londres. A decisão já é oficial. Carlos Queiroz foi suspenso por 1 mês e vai ter de pagar uma multa de 1.000 euros. O castigo surgiu no final desta semana, na sequência do processo disciplinar instaurado pelo Instituto Nacional de Desporto, devido à perturbação da recolha de análises antidoping e injúrias a Luís Horta. Segundo refere o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após reunião na quinta-feira na sede da entidade, considerou-se parcialmente procedente, por provada, a acusação deduzida da nota de culpa contra o arguído. Por isso, Queiroz recebe 1 mês de suspensão e multa de 1.000 euros pela prática da infração prevista e punida pelos artigos 98, 1 e 103, número 2 do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Carlos Queiroz tem 4 dias úteis para interpor recurso para o Conselho de Justiça da decisão do Conselho de Disciplina. Vai ficar privado do seu salário durante o período da sanção, mas já ficou-se a saber que vai mesmo apresentar recurso. Isto significa que o selecionador, além de não receber o seu ordenado, não receberá eventuais prémios relativos aos jogos com Chipre e Noruega, relativos ao apuramento europeu 2012. Mesmo assim, o técnico vai marcar presença nesses 2 jogos de apuramento.

mas os nervos apareceram, e em 5 vezes que os jogadores nacionais foram obrigados a ir à linha de lance livre, apenas converteram 4 em 10 possíveis. Ao juntar o nervosismo português, teve o acerto e a frieza polaca, que conseguiu empatar a 75 pontos nos últimos 5 segundos de ataque do encontro. No prolongamento, a seleção nacional liderou o marcador e, curiosamente, venceu o jogo onde o havia dificultado anteriormente nos lances livres. A um segundo fim, com o marcador empatado a 84, David Gomes converteu o seu único, mas precioso ponto através de lançamento livre e desperdiçou de propósito o seguinte para gastar o segundo final do cronómetro. Apesar da vitória, Portugal continuou no último lugar deste grupo C de apuramento, liderado pela Bélgica. Foram divulgados os 10 jogadores que vão representar Portugal no próximo Europeu de Hóquei em Patins. Rui Neto deu a conhecer na sexta-feira a lista de jogadores que disputarão o campeonato, apostou num conjunto experiente. Sendo assim, Benfica dispensa 4 jogadores, a equipa mais representada, como é natural. Ricardo Silva, guarda-redes, Walter Neves, Tiago Rafael e Ricardo Oliveira Caio são os outros. O Porto cede Reinaldo Ventura, Pedro Moreira e André Azevedo. Juventude Viana, o guarda-redes Paciente Silva e Luís Viana. O único atleta vindo de fora é Ricardo Barreiros, do Liceu da Corunha. O selecionador português teve de dispensar 3 jogadores. Luís Filipe e Gonçalo Suíças, da Juventude Viana. E André Girão, guarda-redes Académica de Espinho, que integrava um OP de 13, que se encontrava a estagiar na Mialhada desde 9 de agosto. O europeu deste ano do Hóquei Patins vai decorrer em Wuppertal, na Alemanha, entre 6 e 11 de setembro. Participam 10 seleções, divididas em 2 grupos. O A integra a Espanha, campeã em título, a França, a Suíça, a Holanda e a Andorra. O B, com Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha e Áustria. Portugal já não conquista o título europeu há 12 anos, proeza que alcançou quando a prova se disputou em Passos Ferreira. Rui Gonçalves conseguiu o 5º lugar no Grande Prémio do Brasil em Motocross, classe MX1, uma classe que já tem campeão. Hoje o piloto português da KTM conseguiu um 6º e um 5º lugar nas duas corridas do dia, que lhe deram respectivamente 15 e 16 pontos, total de 31. António Caroli e David Filipartes foram os melhores, com 47 pontos cada. A primeira manga foi ganha por Filipartes, a segunda por Caroli, o italiano que já garantiu matematicamente o título deste ano. A 2 etapas do final do campeonato, Rui Gonçalves é agora 12º, com 208 pontos. Caroli tem 578 e já é campeão. Das duas para as 4 rodas, Sebastian Loeb conquistou hoje o Rally da Alemanha. O piloto da Citroën voltou a vencer a prova que vem conquistando desde 2002. Loeb ficou à frente do companheiro de equipa Dani Sordo, espanhol, e do compatriota Sebastián Ogier, que completou a tripla da Citroën. Com este resultado, o francês alcançou a 5ª vitória da temporada, a vitória número 59 da carreira no WRC, e garantiu uma pequena aproximação ao seu objetivo de conquistar o 7º título mundial consecutivo. O português Armindo Araújo, campeão mundial do agrupamento de produção, venceu a classe na Alemanha. Classificou-se na 18ª posição da geral, bateu na produção o neozelandês Aidan Paddon por 14 segundos, ambos ao volante Mitsubishi. No Mundial de Pilotos, Loeb tem 191 pontos, Ogier 133, Latvala 117. Nas construtores, Citroën lidera confortavelmente, tem 308 pontos, a Ford 222. Juan Martín del Potro não vai estar no US Open. O jogador argentino não vai defender assim o título conquistado no ano passado, já que ainda não recuperou da lesão no pulso direito, uma mazela que o afasta do circuito mundial desde janeiro. O Juan Martín del Potro acaba de nos informar que não vai poder participar no torneio. Tenho a certeza que está muito desiludido e nós estamos desejosos de o ver no próximo ano, de novo em Nova York, declarou Chris Widmeyer, porta-voz da Federação Norte-Americana de Ténis. O tenista argentino não atuou no circuito desde 24 de janeiro, quando perdeu diante do croata Marin Cilic nos oitavos de final do torneio da Austrália. Recorde-se que a belga Justina Nay e a norte-americana Serena Williams também vão estar fora do último torneio do Grand Slam da temporada, que arranca já no próximo dia, 30 de agosto. Dentro de campo, esta noite, Roger Federer venceu o Masters de Cincinnati. Na final, derrotou o norte-americano Marty Fish. Também lesionado está o velocista jamaicano Asafa Powell, que não vai competir mais esta temporada. O medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo 2009 terminou a época devido a problemas físicos. Juntou-se assim ao seu compatriota e recordista mundial Usain Bolt, também lesionado. Segundo o que o agente Powell afirmou ontem, problemas nos tendões, que alastraram às costas, agudizaram-se desde que o atleta participou na reunião de Paris-Saint-Denis, no dia 16 de julho. Assim, Tyson Gay, sujeito a uma intervenção cirúrgica à virilha no outono passado, é o único dos três velocistas mais rápidos da atualidade a manter-se em ação até o final da temporada. O recorde do mundo dos 800 metros foi quebrado hoje. David Rodicha, de 21 anos, estabeleceu o mínimo mundial da distância, agora fixada no minuto 41 segundos e 9 centésimos, menos 2 centésimos que o anterior máximo na posse do dinamarquês Wilson Kipketer, há 13 anos. O jovem caniano tornou-se o atleta mais rápido na história da distância a percorrer os 800 metros durante o meeting de Berlim, uma prova que dominou de princípio ao fim. A sul-africana Caster Semenya está de regresso às pistas. A campeã do mundo de 2009 dos 800 metros impôs hoje na mesma distância com um tempo de 1 minuto, 59 segundos e 90 centésimos, também na reunião de Berlim. Semenya, de 19 anos, disputava apenas os seus terceiros 800 metros desde que foi autorizada a retomar a competição no início de julho, depois de uma suspensão de 11 meses devido à polémica sobre a sua identidade sexual que obrigou a submeter-se a testes de género. Na pista onde foi coroada campeã do mundo, a sul-africana chegou à liderança nos últimos 50 metros e ficou à frente da compatriota Gerona Coeck e da italiana Elisa Kuzma Piccioni. Nota final para o futebol de praia. O Sporting sagrou-se hoje campeão nacional. Em mais uma etapa do circuito nacional, a base da seleção portuguesa derrotou o Benfica por 5-2 e garantiu o título. Futebol Praia a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!